Digo assim. É tempo de clamar por esta nação. É tempo de clamar por aqueles que eu estou levantando para desta forma colocar a casa em ordem, a casa planetária em ordem. Eis que eu te disse. Que estarei eu levantando neste tempo, nesta época, os meus valentes, os meus guerreiros, aqueles que se prontificaram no plano espiritual de descer à terra para ajudar no progresso da humanidade. Para colocar a casa em ordem. E eis que a minha palavra é uma só. A minha palavra por si só basta. Falo desta forma para que seja entendido, para que aqueles que estiverem ouvindo entendam o que eu digo. Clamem. Clamem porque estes precisam, porque a luta, sim, filha, é grande. E o mover também a ser feito, porque seus olhos não podem contemplar o que acontece no plano espiritual. Ah, se pudessem contemplar a batalha travada. Ah, se pudessem, meus filhos. Entender o que vos digo neste momento, saberiam ainda mais a necessidade da oração, a necessidade do conserto, a necessidade da reforma íntima, a necessidade da renúncia, a necessidade do clamor, não só pelas próprias vidas, suas próprias vidas, mas também pela de vosso próximo. Porque os tempos são chegados. E eis, filha, que este é quem eu levantei, porque fiz uma promessa, e este é um dos meus valentes, a quem eu uso. Clamem, filhos, clamem por estes, por mais que vós não saibam quem eles são, mas clamem. Clamem, porque isso, filhos, é amor ao próximo, é exercer a fraternidade que há em vossos corações. Por isso digo, é tempo de se despir de si mesmo, é tempo de buscar, sim, a minha face. Falo por intermédio do meu que aqui está e que usa minha filha para que seja entendido. Porque é desta forma que, como consciência criadora, como criador, me manifesto, me pronuncio, porque uso a minha criação. Para me manifestar. Me manifesto de muitas formas e muitos não compreendem, muitos não entendem. Há muito mais para ser trazido, mas será no tempo que a humanidade terrestre, que as vidas deste planeta estiverem preparadas para receber. Para entender o que digo neste momento, para entender os mistérios que tenho muito mais a trazer e a revelar a vós. Mas será no tempo oportuno, será no tempo que está sendo preparado para que muito mais venha, para que muito mais aconteça. E assim é em muitos outros lugares, muitos outros planetas, com muitas outras vidas e existências. Digo-vos mais uma vez, clamem, orem por esta nação, orem por este planeta, orem porque os tempos são findos. E quando digo findos, filhos, não é findos com relação a este planeta, mas uma nova era se finda para que uma nova comece. Para que o novo se faça presente. Porque assim é o progresso, assim é a evolução. Filha, continues tu orando por esta vida, porque conheço eu o coração desta vida e sei a quem eu chamei, porque escrevi o nome dele para fazer a diferença. Sou eu com meu filho e assim como muitos outros. Filho, fala assim contigo, porque esta mensagem chegará a ti. Tu não estás só. Estou eu contigo. Te levantei na face desta terra para fazer a diferença. Como bom soldado, estás combatendo o bom combate. Como guerreiro, tu aceitaste a missão. Não peço perfeição, mas é oportunidade também que estou lhe fornecendo para mudanças necessárias. E tu sabe quais são. Tu mesmo conversaste comigo da sua forma e da sua maneira. E assim eu digo para ti. Continue, filho, porque sou eu contigo, os meus estão ao seu redor, te protegendo, e ai daqueles que se levantarem contra ti. Porque eis que as minhas mãos pesará, porque não é castigo, mas sim justiça, porque sou eu um Deus de justiça. E muitos não entendem quando digo que minha mão pesará. Muitos se questionam, porque dizem, como pode ele, um Deus de amor, e dizer que a mão dele pesará, mas esquecem das leis universais, das leis de criação. Esta, filhos, é a minha palavra. É a mensagem que vos trago no dia de hoje. E deixo-vos a minha bênção, a minha paz. E a minha graça vos basta.